Olha, de Golfo 643, identifique, Sheila Bonf, desça para 4 mil pés. O ajuste em 1-0-1-2. 4.012. No 642. Vai, 43. Control, good evening, Europa 084, climbing through 2400, runway 10 Salvador. Good evening, Europa 084, contact on departure, climb level 330 on Puka departure. 330, climbing Europa 084 on Puka departure. Section 1. Eu vou ao 805, pushback cancelamento. Autoridade chama para o táxi no 805. Salvador Azul 4062, request. Go ahead, sir. Request high speed, my arrival, Azul 4062, and fly direct Altermark. I got it, Altermark. Clear high speed, send to 2000, report on localizer, Azul 4062. Clear high speed, Azul 4062, descending to 2000 feet. Salvador, o voo 1805 estacionado para o táxi. Estamos com 83 POB, 2h41, alternando Fortaleza. Sim, a POB? 83. Gente, 83 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Juliette, Alfa, é parte pronto, ponto de espera. Juliette, Alfa, está pronto, ponto de espera. Zipa position. Zulu, India, Papa, Alfa, Romeo. Direct Zipa, Europa 084, thank you. Europa 084, contact now receive center, frequency 125.45, if unable 126.85. Could you please say again the frequencies, please? 125.45, if unable 126.85. Copy, 125.45, if unable 126.85. Obrigado, bom dia. Boa noite. Azul 4062, passing Duna Interception. Contact now tower 18.6 4062. Voo no 643, está livre o ILS, desça para 2.000 pés, informe estabilizado na final. Para estabilizar no 643. Salvador, boa noite, Azul 4062, no ILS estabilizado. Boa noite, 4062, reporte externo. Reportarão 4062. Externo, baixar travado 4062. Vicente 4062, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso no 0 no 2, 4062 no 1. Pode ficar no 0 pronto, voo 1-8. Vicente, visual com aeronave na final. Visual. Após passagem do azul na final, a linha mantém no 0. Voo no 0, após o azul, final. Boa noite, Gol no 330, identifique, chega na Mari e desça para o 050. Identificado na Mari e desça até o 050, Gol no 330. Falador, muito bom dia, TAM 3891, informação Bravo. Bom dia, TAM 3891, não identifique, chegada bom, desça para o 060. 060, chegada bom. Qual que é o nosso número na aproximação, amigo? Princípio número 3. Aí tinha a possibilidade de ir na praia de Pelo ou Bonf? Tem da praia da Lagoinha, esse TAM 3891. Tá, gente. Solo aos 15, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, azul 4062 na sua escuta. Controle Salvador, objeto 5809, boa noite. Olha, 5809 da web, identifique, chegada MAN, desça para o nível 050. Identificou na chegada MAN, descendo ao 050, 75809. Tá. Salvador, é o trip 5317. Prossiga. Qual que é a saída, Nossa Senhora? Momo Transição Trova. T05, decolado aos 17, um controle 1 na decimal 8, bom voo. 19-8, vai. É Momo Trova? Momo Transição Trova. Obrigado. Boa noite, Gol no 805, contato radar, subiu para o nível 370. Em contato radar, gestão 370, Gol 805. 3891, reduza para 259. 259, 3891. Objeto 5809, desça para 12 mil pés, ajuste no 0112, informe estabilizar na final ILS. 2 mil pés, 1012, chamará estabilizado, objeto 5809. Estabilizado no 643. Ou no 643, complete a final, torre 18.6, tem o meu posto. 18.6, obrigado, excelente noite, obrigado. Aumente. Ou no 805, sub-restrito para o nível 350. Restrito 350, gol 805. 00 graus com 9 nas, altímetro no 0, no 2. 12, leve pouso no 643. Gol no 330, redução de velocidade para 220 nós. Reduzindo 220 nós, gol no 330. Gol no 805, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 12545, 12685, gol no 805. Objeto 5809 está efetuando desvio. Tá. Vai interceptar o localizador. Foi comprou de Duna 5809, de forma estabilizada na final. Comprou de Duna, objeto 5809. Objeto 5899 na chegada Mari, está em contato com o Salvador? Salvador, boa noite, objeto 5899. Objeto 5899, boa noite, identifique, chegada Mari, desça para o 070. Senhor 5899, o senhor só tem identificado a mensagem. Desça para o 070, na chegada Mari, o objeto 5899. Seguinte 070, na chegada Mari, identificou, aviso que deu contato em 1288 com Recife, 5899. Roger. Gol no 330, estação vetoração para sequenciamento, curva esquerda na Pro 0110, seu limite ao localizador, desça até 3 mil pés. O ajuste no 0102. Ok, isso é a esquerda 0-0, desce para 3 mil, combi 12, limite ao lock, o gol no 330. Tá 3891, na redução para 2109. Ciente, 2109. No 643, solo aos 24, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo Parte 3, chama para ingresso parte principal. Direita Alfa Kilo Parte 3, chama para ingresso no 643. 317, pronto para cópia? Prossiga. Está autorizado Belém, nível 380, via Upper Zulu 41, saída Momo, transição Trova. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5101, coteja. 380, Belém, mão mostrova, a pressão do 41, 10, curva à esquerda, 19,8, 5101. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Correto. Avião para prosseguir na descida? Confirme? 3891 pode prosseguir na descida? Isso até 4000, pé estão 3891, ajuste no 012. 1012-4000-3891. Gol no 330, curva direita na Pro 080 para o localizador, desça e mantenha 2000 pés. Direita 080 para o norte, descendo para 2000, gol no 330. Objeto 5899, estação vetoração para sequenciamento, esquerda na Pro 010, seu limite ao localizador. Desça para 5000 pés. 010, descendo para 5000 pés, seu limite ao lote, objeto 5899. Controle de Salvador, objeto 5809, está estabilizado, sinal da 010. Web 5809, completa aproximação, torre 118, decimal 6, tem uma pouso. 18:30, boa noite. Torre Salvador, objeto 5809, estabilizado, sinal da 10. Objeto 5809, reporte externo. Chamada externa, objeto 5809. Controle Salvador, boa noite, na 3228-170 para 150, contato perdido com o centro. Na 3228, boa noite, identifique, chegada Mari, desça para o 050. 050, perfil Mari, na 3228. No 643, táxi via Pátio 3, portão número 5 do principal. Para o portão número 5, bora 643. No esquerda para o 180, desça para 2000 pés. Esquerda 180, desce para 2000. 3891, está visual com a aeronave que nos precede. É, tem condições de ir para 170 nós? Ah, já está, já. É, 3891, aguardando o vetor final para o localizador. Gente, 3891. O objeto 5899, desça para 3000 pés, o ajuste no 092. 3000 pés, 1012, 5899 Web. 4, autorização Aracaju. 7 no 4, saída prevista Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. Fazendo cópia, Puca Aracaju. Próxima intersecção, lock objeto 5899. Informativo Web 5899, intercepte o localizador com a proa 060. 060, intercepção Lock 3891, esquerda proa 120 para o localizador, informe estabilizado. 120 autorizado, reportar estável, até 3891. Gol no 330, passando a Duna, torre 186, tem um pouso. Obrigado, bom trabalho. O objeto 5899 vai seguir Airbus 320 à sua frente, meia dúzia de milhas, reduza para 170 nós. uma história dirigindo para 379, ambiente 5890. Então, 3228, redução de velocidade para 230 nós. Redução 230 até 3228. Salvador, boa noite, boa noite, 96, tá bravo. Alô, de gol no 896, identifique, chegada Mari, desça para o 060. 060, 896, estamos em entrada. O 677, saída pública, transição Aracaju, decoradadeira, convertida, controle de saída 198, só não copiou o transponder. 5077. Ok, 5077, eu vou 197 no 4, tá pronto no portão 4. Sente o cotejamento correto, chama para o pushback sonamento. Já está pronto no 4. Sente autorizado, chama para o táxi. Chamada táxi, 197 no 4. Meu pés no controle localizador, objeto 5899. 5899, desça para 2000 pés, complete a final e aguarda transferência de comunicações. Descendo para 2000 pés, aguarda transferência de 5899. Está 3891, não passou do na torre 186, é um bom posto. Obrigado, 186, bom serviço aí, até a próxima. Aguarde autorização para pouso, vento no 00 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. Aguarde a autorização no 330. Objeto 5809, solo aos 32, livre à direita, ataque nessa frequência via Alfa Kilo para o Pátio 3, posição número 8. Alfa Kilo, Pátio 3, posição número 8, objeto 5809. Solo Salvador, trip 5307, na 13, para congestionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, trip 5307. Boa noite, Portugal, 024, no stand 1-1. Podia me dar a minha saída, por favor? Sente, aguarde, 024. Boa noite. 330, livre pouso na 10, vento 100 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, agora no 330. Torre Salvador, boa noite, bom dia, né? 3899, Índia Serra, baixa travada. Bom dia, número 2 para pouso, vento 100 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, aguardando. Está livre, 3899. Boa noite, objeto 5899, no curso do localizador, agora fui, 5899. Boa noite, 5899, reporte externo. Reporte externo, 5899.